da 10, com curva à direita, no perfil da Arbor. Após Arbor Eletra, intercepta aerovia, opção 21 e segue conforme. 5425 transponder, controle 120.8. Aprovado Curitiba 360, decola 10 direita Arbor Eletra, opção 21 e após conforme. 5425 no transponder, 120.8 no controle, opção 3259. Porta 9, chama quando pode posicionar. Gente, completo de caos, chame 1 na noite, 95, composto. Salvador, Papa, Lima, Romeu, Romeu. Papa, Lima, Romeu, Romeu, prossiga. Você está passando o dono, está me dizendo LS, está totalmente visual para o banco de acionamento, exceção a base pela direita, Dona 7. Base pela direita, Dona 7, ok, modificado aos 4-3, prossiga. A partir do momento, as regras do visual, reporte na final, dono 7, o vento 1, 5, 0 graus, 1, 12, 9, Lima, Romeu, Romeu. Vou para a final, dono 7, Romeu. O 92 desse para 3 de mil pés, destino 071. O voo 1922, desce para 3000, 1017. Firmo 3 mil pés, destino 017. 3000, 1017, voo 7, baixado, travado, Romeu, Romeu. Firma, Romeu, Romeu. Vento 120 graus. Com uma dúzia nós, tem pouso autorizado. Pista 7. Firma, Romeu, Romeu. Livre pouso, Romeu. Bom para o Salvador. Bom dia. Montanha Mineiro, se puder, comprar uma ação excelente, nível 200. Tem que ser uma ação melhor. Sonema 250, Cega da Mari, descem e mantenha nível Correção. Desço para 4 mil pés, destino 097. 4 mil pés, ajustado 1097, livre das restrições em Pavoglia. Livre das restrições em Pavoglia. Salvador 6250, janela, com quantidade de voz, tanto? Mantenha a pessoa chegada, janela 250. Bono 92, informa o tráfego 1 hora, 20 milhas, rumo oeste, cruzando o nível 085 para 200, Alfa Tango 72. Solo, bom dia, janela 31. Uno, pushback acionamento, portão 8. Aguarde o 63, sonou Uno, tráfego Zatano 9 já iniciou o push, seu número 2 do setor. Paciente, aguardado. Se eu for voltar ao meu channel, desço para o meu 503, ajusta a manete. Leste Romeu, desço para o meu 503, ajusta a manete. Capitango Romeu, Juliette Romeu, desço para o meu 503, ajusta a manete. Gol 988, chega na Mari, desça e mantenha nível 050. 050, chega na Mari, gol 388. Reporte avisado. 1982, autorizado 2000, reportamento estabilizado. Para parte, se tanto os 259 tem 175, 4 e meia apenas. Aprovado, Fátio Índia, até o ponto de esperada 10, lá a torre 1895, ajustado em 17, bom voo. Fátio Índia, 1895, obrigado, tá 3859. É 311, livre pushback, acionamento, chame táxi. Camarã, para o táxi, 6311. aqui pro Papá Romeu Tiago, 1510 Corredor Vera Cruz, eu fecho através de Paripe. Gente, aposta através de Paris e no meio que a gente faz com o Brasil. Voo 1982 estabilizado, Campo à vista. Sim, completo, final de emissor, renomou endereço 95 com o Confirmando, 1-1-8-9-5. Firmo, 1-1-8-9-5. Notícia, eu acho que já está 9 de Salvador, bom dia, gol 1-8-9-2, 2 do externo, Campo à vista. 1-9-8-2, bom dia, continue na aproximação, pistão no zero, vento no 40 graus 8 nós, trem checado. Baixado e travado. Tem livre pulso, pistão no zero, gol 1-9-8-2. Gol 1-9-8-2, livre pulso, pistão no zero. Bate o Índia e Alfa com esfera 2-118-95, altímetro no 017, bom voo e bom dia, Oxinei 63, 1-1. Bate Índia e Alfa, 1895, obrigado, bom dia. Merna 250, desce para 3010, o Juiz Palmané. 3-1-9-1-9-7. Papá Mike e Eco Delta, no 1510, eu posto através do Parque de Pitoçu. Firmo, livre de restrições de estudo de velocidade está na 250. Após a passagem do tráfego ali, mantenha no zero, TAM 3859. Após a passagem ali, mantenha TAM 3859. Para 6250, desça para 2510, o ajuste no 097. Está livre LS, reporta estabilizado. Confirme 2500, Tereza. Inicialmente 2500, ajuste no 097. Está livre LS. 2500, 097, cuidado. Trip 414, contato ao radar sobre a posição Coral, na proa de Mari, para interceptar a chegada Mari e reporte das descidas. Solo na frequência, 1219. Bem, 1982. Esse corredor Veracruz, reporta Paripe, ingressando em Calabro. Choné 6250, 2000 pés, hoje Chano 097, está livre, LS. 2097, 6250. Can 3859, tem decolagem autorizada, 10130 graus, 1129. Iniciando o Can 3859. Diga 92 e Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, bora 92. Aqui será próximo, 61, 6319. A Lima tem 10-6319 da Ucha, né? A Lima tem 10-6319. Papá Romeu Charlie, desça para 1.000 pés, o ajuste no 097, reporta a rotatória. Descendo para 1.000 pés, reportará a rotatória, vamos ver, Charlie. Tá. 3859, decolou 59, chame agora o controle em 1208, bom dia. 208, bom dia, bom trabalho, 3859, até. Obrigado, igualmente. Com 1888. Com 1888. Confirma como recebe o controle? Confirme como recebe o controle. Claro, sim. Estou modulado aqui, está listando pra gente. 2000, ajuste na 097, está livre, LS. 2017, abrindo a minha LS. Pode ser utilizado, 288. Controle ao mais de FDL da Paraguai. 500 pés, ajuste 1017, retorna através de Tuaçu. Retorna através de Tuaçu, Delta. Então, 3859. Bom dia, decolou na sua escuta, cruza 2 e dos 2300 agora. Contato radar 360, sai da Arbor. Arbor, 360, está 3859. 250. Torre, 102.95. 295, até mais. Salvador, o sinal 6250, final do 0, baixo, trovou, bom dia. Bom dia, 6250, continua a aproximação, 150 graus, 1.12, informarei pista livre, 6250. 7097, confirma pista seca, senhor? Seca, afirmativo. Já tô. Houve chuva no setor aí, a aproximação? É, chuva leve aqui, virga. Ok, sobre a lata, continua pista seca. Tem pouso autorizado, 1.60 graus, 1.12, 1.6250. Livre pouso, 1.0, 5.0. O Xené 6311, tem decolo 01, chame controle 1208, um bom dia. 08, obrigado, bom dia. 0.50, 0.50, 0.50, 0.50. Controle, bom dia, Xené 6309, decolou, vai levando agora 1.900, quando possível, senhor, direto Lido, Brit. Papá Romeu Charlie, torre 118.95. 1895, Romeu Charlie. 1888, início de redução para 1.709. Charlie, torre Salvador. Tem condições de imprimir uma velocidade maior, a intenção de pousar na 1.0, confirme. Afirmativo. Tem condições de imprimir uma velocidade maior? Afirmo. E reporte então, e como se fosse fazer uma aproximação para 17, acuse 3 milhas fora, que eu vou avaliar a possibilidade de fazer uma base curta para 10. O triplo Papa Romeo Charlie. Romeo Charlie imprimindo velocidade, aí mantém-se a proa da rotatória. A minha intenção é que o senhor aproxime como se fosse para final da pista 1-7, inicialmente, ok? Para final da 1-7, quando então será autorizada a posterior prosseguir para a pista 1-0, ok? Ok, já para a final 1-7, quando eu chegar. Então, em Salvador, o mais tempo Delta, passou para o próximo, próximo ponto. Mais tempo Delta, ciente. Mantém espera sobre Itapuã, aguardando para aproximação e pouso, Mike Eco Delta. Delta, aguardando Itapuã. K250, solo 03, libera a direita, chame solo 1219. 219, até mais, 250. O triplo Papa Romeo Charlie fará espera neste setor com 360 à sua esquerda, aguardando instruções para prosseguir e completar o pouso 190. Temos aeronave na final LS. Na aproximação após o mesmo, será autorizado o pouso na pista 10, o triplo Papa Romeo Charlie. Espera no setor 360 pela esquerda, aguardando o Romeo Charlie. Pode descer a 1 no mil pés, ajuste 1017. Mil pés com 1017, Romeo Charlie. Alfa, após o Juliette 0250. Confira a nave que chama o controle. O Romeu Juliette, o meu potente 502 agora no corredor instalado. Ciente, na rotatória 1.510. O Romeu Tango Juliette, o correção, Romeu Tango Romeu, previsto uma espera na rotatória. Ok, chamar na rotatória o Romeu Juliette Romeu. Uso autorizado na 1.0, 1.888. Autorizado pista 1.0, 1.888. Informo pista seca, ok? Sem chuva aqui no aeródromo. Obrigado, 2-2-2. Essa aeronave 1-0, ventão 1-5-0 graus, 1-0 norte. Tráfego no setor norte em espera. E um Charlie Leve 10 e um Sikorsky à sua direita na linha do litoral, mantendo 510 no helicóptero. Ambos os tráfegos não interferem no pouso. CS, amigo, autorizado o pouso 0-0. Sentido passo, uma boa noite, 2-2. O Papa Romeo Charlie é o número 2 para o pouso e o Mike Echo Delta, número 3 para o pouso. Romeo Charlie, número 2 para o pouso, sim. Mike Eco Delta Torre. Mais escuta? Sim, Mike Eco Delta mantém a linha do litoral sul, reposte no através sul do, da torre. O senhor vai ingressar no circuito padrão da 1-7. Ok? Aguarde a autorização para o peso na 1-7. Temos um tráfego que vai interceptar a sinal da 1-7 mais uns instantes para girar a base para pouso na 1-0. O Mike Eco Delta vai mantendo no litoral para cruzar o eixo decolagem da 1-7 para engraçar no circuito padrão da mesma, aguardando autorização para cruzamento. E vamos estabilizar com o 1-7. Afirmativo, agilize o trabalho. translado aí para o setor sul do campo, aguardando para ingressar na cena do vento da 1-7. O senhor está visual com o Boeing da Gol na curva final? Afirmativo. Agilize o cruzamento da final da pista 35, aguardando para ingressar no circuito da 1-7. Mike, é Delta. Delta 5, Júlio. O Papa Romeo Charlie, autorizado inicialmente a final da 1-7, aguardando para a final da 1-0. Temos um helicóptero que vai cruzar o campo, Alfa Costa. O tráfego vai ingressar na perna do vento da pista 1-7 em 30 segundos. Romeo Charlie quente, aguardando autorização para 1-0. O Mike Delta dá presente, ingresso na perna do vento da pista 1-7. Temos tráfego na final da 1-7. Gente, o Mike Delta está presente com o Romeo para o cruzamento da pista 1-4. Romeo Juliette, Romeo, inicialmente apenas um 360 pela esquerda, torre 118.95 para maiores instruções. Ok, 360 pela esquerda, 118.95 graus, bom dia. 8, no solo 08. Direita, 219 solo. Direita, 219, gol 1-8-2-2. Iniciando o cruzamento do Rampo, Mike Echo Delta. Ok, Mike Echo Delta avistado, mantém a perna do vento da 1-7, aguarde para girar a base para a final da 1-7. Gente, Mike Echo Delta aguardando. O Papa Romeo Charlie, o Sikorsky já cruzou o campo, mantém a sua esquerda na perna do vento da 1-7. Tem um pouso autorizado na 1-0, o vento é 1-50 graus, 099. Pouso autorizado 1-0, Romeo Charlie. Vento portão 06, gol 1-8-2. 3-0 pela esquerda, aproa, pista 17. Ok, o Romeo Juliette Romeo, você é o número 2 para o pouso na 1-7. Temos um Sikorsky que vai girar a base em mais alguns instantes. Ainda mantém a 1500 pés. A gente espera no setor aguardando a autorização para a final da 1-7. Ok, mantendo espera, Juliette Romeo. Mike Echo Delta, gire a base e aguarde a autorização para a final. Girando base, aguardando a autorização para a final, Mike Echo Delta. Recife 1-3-3-9-5. Confirme para o 1-3-3-9-5. 1-3-3-2-5, 1-3-3-9-5. 1-3-3-2-5, 1-3-3-9-5. O Mike Echo Delta tráfego já cruzou o eixo da 1-7. Seu teu pouso autorizado na pista 1-7. O vento 1-50 graus, 1-0-9. Cheque o trem. Embaixo e travação, livre pouso 1-7. O Romeu, Juliette Romeu, abandone a espera, autorizado a final da 1-7 e aguarde para um possível 360 devido a um ATR da trip na final da 1-0. Ok, autorizado, final 1-7, aguardando a TR, Juliette Romeu. Para a informação, tráfego adicional Sikorsky a aproximadamente 1 milha da cabeceira 1-7. Ok, check. O Papa Romeo Charlie no solo 1-0. Abandone, libere a direita e chame o solo em 1-2-1-9. Torre Salvador, triple 5-4-1-4, estabilizado DLS, campo à vista. Triple 5-4-1-4, ciente,